Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Nosso Recomeço. O que devemos fazer quando o planejamento tão detalhado, os planos tão bem delineados sofrem reveses severos? Quando somos surpreendidos com a perda do emprego que nos parecia seguro e duradouro? Ou quando a demissão nunca imaginada acontece? Quando uma questão grave de saúde nos impede a continuidade da atividade? Ou ainda, quando um problema súbito no computador resulta na perda de inúmeros arquivos e horas infindáveis de trabalho? Esses são alguns dos inúmeros exemplos em que a vida nos obriga a tudo recomeçar. No entanto, recomeçar não é fazer algo do zero. O recomeço implica em uma experiência anterior. Quando recomeçamos o que quer que seja, temos algo que foi realizado antes. Temos uma experiência adquirida. Isso nos possibilita condições de melhorar, de promover ajustes, e não raro, a tarefa refeita é muito melhor que a original. Convenhamos, só recomeçamos porque o processo não havia sido concluído. Não havíamos chegado ao objetivo final. Podemos dizer que, de uma forma mais ou menos semelhante, acontece quando nascemos. Começar uma vida, nascer, é recomeçar uma experiência que já experienciamos inúmeras vezes. Retornar para a carne, reencarnar, é recomeçar os embates, aprendizados, experiências que só a vivência no corpo físico nos oferece. Nunca recomeçamos do zero. Cada um de nós traz ao nascer suas conquistas e dificuldades, seus pendores e limitações. Por essa razão, não é de nos admirarmos de algumas pessoas apresentarem facilidade para determinados assuntos. Ou mesmo crianças em tenra idade demonstrarem conhecimentos muito além do esperado. São as heranças das experiências anteriores trazidas como bagagem adquirida. Dessa forma, nossos dons não são presentes gratuitos de Deus distribuídos a uns e outros. Talentos, habilidades, são resultantes do esforço empreendido em momento anterior à presente existência. Trazemos igualmente os problemas que por vezes tenhamos criado. Como somos herdeiros de nós mesmos, trazemos as experiências de sucesso, também eventuais problemáticas. Todos temos um planejamento para esta etapa reencarnatória, regada de maiores ou menores dificuldades, conforme nossa semeadura anterior. Porém, neste agora, não é de relevância sabermos o que deu certo e o que deu errado em tantas outras vidas. O importante é entendermos que a cada recomeço se refazem as oportunidades, as chances se renovam, as possibilidades de sucesso e conquistas se irão apresentar. Não nos preocupemos com o que fizemos ou quem fomos em outra vida. Com certeza, todos os que nos encontramos neste planeta, nestes dias, somos espíritos que trazemos uma coleção de débitos e desacertos. O que devemos ter em mente é que fomos honrados pelo Senhor da vida a recomeçar. Temos todas as chances de acertar, melhorar, construindo finalmente o reino de Deus em nossa intimidade. Aproveitemos a oportunidade. Atendamos ao chamado do nosso pastor, modelo e guia. Conquistemos nossa felicidade. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita, sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.